Próximo texto, uma promessa, um projeto celestial, um objetivo frutífero. Vamos ler todos juntos. Uma promessa. E sereis minhas testemunhas. Uma testemunha, ela é dotada de tamanha autoridade que ela altera a vida de alguém para sempre. O julgamento pode estar indo para aquela direção, mas se chega a testemunha principal e declara algo diferente, o julgamento pode mudar de direção e toda a história será alterada por uma testemunha. O Senhor não está precisando de mais bandas, de mais CDs, de mais gravação, de mais eventos. O Senhor não está precisando disso. O Senhor está precisando de testemunhas. Homens e mulheres com autoridade. Eu vi. Põe tua mão aí, jura. Juro dizer a verdade sobre a palavra. Por que que a tela no tribunal... Temos aqui, doutor Geraldo, advogado. A tela no tribunal vai testemunhar, não tem que pôr a mão sobre a Bíblia? Tem que pôr a mão sobre a Bíblia. Jura dizer toda a verdade? Juro dizer toda a verdade. O que você disser aqui em juízo será usado contra você? Será usado contra você. Pois ele põe a mão sobre a Bíblia para dizer isso. Porque o padrão é único. Testemunha é aquele que caminha com Jesus. E vê as coisas que ele faz na sua própria vida. Então quando ele chega aqui, quando o Léo chegou e ministrou o louvor e começou a cantar ao Senhor, ele começou a dizer do que ele está vivendo com o Senhor. Ele é testemunha. E sereis minhas testemunhas. Isso significa autoridade. Nem o juiz, que é numa instância a maior autoridade no tribunal, ele vai poder alterar tudo o que tiver que acontecer depois que a testemunha falar. Eu e você temos esta autoridade. O Senhor quer nos dar poder. Não esse poder aparente, físico, da dimensão humana ou da dimensão da alma. O Senhor quer nos dar o seu espírito. O Senhor quer nos dar porções novas do seu espírito para liderarmos nesta terra, não apenas sermos alguém que tem um cargo na igreja, mas liderarmos o corpo de Cristo para a missão de Cristo nessa terra com autoridade.